cê acha o quê? Quer só assistir, escrever? Que eu não absorvo, não sofro, não sinto, eu tenho duplê. Sempre trampando, viajando, cantando. Nem tudo é ganho, não. Já perdi a mina que eu amo. Perdi os últimos dias de vida do meu pai. Achei que fosse dar tempo, só que não deu mais. Saudade é mal, palavra singular que dói no plural. E por mais que abracem tua causa ou vistam teus sapatos, só você sabe o que andar com seus pés de fato. Bagulho foi punk, eu não vou cantar pink. Morreu de cirrose, fui lá e escrevi um brinde. Eu vi as coisas ficarem por um fio. Lembrei do som de rock, a vida é desafio. E algo dizia, calma Renan, vai passar. A gente é frágil, que no papel deixa Deus desenhar. Penso nos dois sentidos que a palavra luto tem. Me lembra perda, mas lembra vitória também. Por que que o preto é a cor da dor, raciocina? Se quem mais mata aqui é o branco da cocaína. O rap pode até ser cru, ser violento, mas traz mais paz que essas campanhas do desarmamento. Temos milhões de acessos no YouTube, e o povo sem acesso ainda vota no Maluf. Até Jesus foi traído por um beijo. Milhares de anos depois, olha o que eu vejo. Político beijando criança em campanha e roubando a grana da merenda depois que ganha. E a juventude vai crescendo, a míngua. Mas hora dessa esses moleques se vinguem. Tomara a Deus que seja com algum diploma, irmão. Cansamos de sangue derramado em vão.